nave rasante na marginal, madrugada de São Paulo, milhão de mil graus. Vagabundos envolvidos nas R e nas quebradas. Verdadeiro original, sabe, chega sem da falha. Firma cola na favela, nos punk, na mesma fita. Tá perdido no mané, no asfalto, trinca na pista. Sai do flash, liga as mina, a lei da função. Atrás da tranca do mundo, por humildade ladrão, irmão. Fortalece a firma, liga as mulher linda. Liga pra carrinho, fica com a família, curte a brisa. Ficou, sai da trilha, cuzão, aqui tá suave. Quebrada da moca, é nós que domina as naves. Só peão das naves, dominando as naves. Só rolê nas naves, rasante na marginal. Só peão nas naves, dominando as naves. Só rolê nas naves, perdido na radial. Só peão nas naves, dominando as naves. Só rolê nas naves, rasante na marginal. Só peão nas naves, dominando as naves. Só rolê nas naves, perdido na radial. Na mente, vários bang no pente. Quem cola anda pra frente, viaja consciente. 100% mato louco na cultura low rider. Veste os trajes na irmandade, vem com a comunidade. Chega mais, vai e vem curtindo a programação. São vários loucos envolvidão, a festa ficou mil grau. Os vato vindo, tá colando com a família completa. A festa é nossa, na quebrada só tem paz, não tem guerra, nota 10. Pra quem veio, parabéns pra cultura low rider Brasil. Pra orgulho do Brasil. Dia 5 de maio em São Paulo, nota mil. Quem tá na festa, tá a pampa, tá tranquilo, suave. Já sabe, cola, manda o ápice que me tromba nas naves. De low bike, low rider. Só peão nas naves, dominando as naves. Só rolê nas naves, rasante na marginal. Só peão nas naves, dominando as naves. Só rolê nas naves, perdido na radial. Só peão nas naves, dominando as naves. Só rolê nas naves, rasante na marginal. Só peão nas naves, dominando as naves. Só rolê nas naves, perdido na radial. Tô me ligando, espera aí, deixa eu ver quem é. Não sei se é a mesma fita, se for, vou na fé. Quem zapiou? Confirmou, falei que também vou. O zapato está tricou, bato louco, sou pô. Chegou no pico, humildade, te precisava ver. Cês viu que esse cara aí de brigo, tipo, vou proceder. Falando truta aqui pra nós, lá pra trás tá molhado. Tem os playboy cagumentando e dando a placa dos caras. Os boy é foda, não cola, faz feiura nas ruas, filhada. Mil desculpa, amante, eu sou da cultura. Na pura calma, respiro, dou um tudo pra acalmar. Resiliência é uma dádiva, não vou me estressar. Não posso jogar pra perder, meu no quadrado, no beco. Trombo esses bicos nos rolê, tudo moscando nos trechos. Puxa matilho, é fácil se atrasar, sai das grades. Esquece isso, aperta o beck, engata a chave nas naves. Só peão nas naves, dominando as naves. Só rolê nas naves, rasante na marginal. Só peão nas naves, dominando as naves. Só rolê nas naves, perdido na radial. Só peão nas naves, dominando as naves. Só rolê nas naves, rasante na marginal. Só peão nas naves, dominando as naves. Só rolê nas naves, perdido na radial. Nem me viu, nem me viu, nem me viu, nem me viu, nem me viu, nem me viu.